HD pelo de conhecimentos seculares. Ando perdido em pensamentos singulares, momentos vulgares aos sete ventos que geram movimentos ondulares pelos sete mares. E apesar dos pesares, olhando as infinidades do tempo, envelhecimento gerado pelos raios solares, milhões de hectares de desmatamento. Rap é o sentimento, o amor é o fundamento. Sem discernimento, bom senso não vale. Represento a minha parte pra sociedade, vivendo, desenvolvendo a minha arte. Essencial simplicidade que me garante a humildade tão importante nesse nojo viciante. Sou um eterno vigilante da levada viajante, tipo a vista de um mirante, onde sonhos tão distantes se desfazem num instante. Diante de um bom motivo pra se esquecer do restante. Fazer faz toda a diferença. Criar um universo com as palavras. Sentir é a verdadeira recompensa. Viver o que ninguém imaginava. Fazer faz toda a diferença. Criar um universo com as palavras. Sentir é a verdadeira recompensa. Viver o que ninguém imaginava. Nutrido pela força invisível instrumental, quando a música toca uma linguagem universal, qualquer parte do mundo você vai escutar igual. Sentimento e momento que dá o grau dos méritos escolares, dos altos e baixos, dos bens e amassos, passos dados nessa vida. Sinto vivo e proporciono músicas que adiciono, umas fases estéreo mono. Faço clipe, faço promo, vou compondo quinto, sexto, oitavo, nono. Aciona a Globo, acia a ONU, nosso rap não tem dono. Faço até uma track bônus, atingir os reis tronos. Nessa luta sem kimonos, aliens, marvels e gnomos. Entre os anjos e demônios, mesmo que eu tenha neurônios, louco incorporado. Camaradas que amarão, lutarão por seus sonhos, tá ligado? Faz toda a diferença. Criar um universo com as palavras. Sentir é a verdadeira recompensa. Viver o que ninguém imaginava. Fazer faz toda a diferença. Criar um universo com as palavras. Sentir é a verdadeira recompensa. Viver o que ninguém imaginava. Todo universo pode, sem neurose, múltiplas possibilidades pra versatilidade. Como o resto do jantar, chique no chiqueiro, como modo de falar se tá ou não maneiro. Infelizmente, alguns pensam ao contrário, às vezes piro, principalmente quando eu estou parado, penso nisso. Juntos temos capacidade pra mudar a realidade, pra moldar a realidade. Atividade, arte é vida sim. Qualquer som ou imagem que te faça refletir. Sem neurose, múltiplas possibilidades pra versatilidade. Sem neurose, múltiplas possibilidades, versatilidade.